senti. Tanto fiz que te afastei de mim. Contra tudo que sonhei, errei ao pretender me descobrir capaz de seduzir pela razão. Impondo ao coração caminhos a seguir em vão, me perdi em te querer assim, confesso que falhei. Eu não sei como te amar. Só por não saber, tentei sem conseguir ler em sua mão as respostas pro meu erro. Voltei.